nossos corpos se aquecendo na areia que nos excitou e entrou nos seus cabelos. Qual caminho a levou? Você fugiu inocente, só restaram lembranças das loucuras de amor. Faça-me sofrer, que eu sofrerei mais uma vez. Volte pra me amar, que eu te amarei mais uma vez. Quando o mar cobriu meus pés, a brisa fria me lembrou da cor dos seus cabelos. Nossos corpos se aquecendo na areia que nos excitou e entrou nos seus cabelos. Faça-me sofrer, que eu sofrerei mais uma vez. Volte pra me amar, que eu te amarei.